Show de Marcantes, Show de Marcantes. Venha ser o nosso passageiro especial no bonde das Marcantes, no bonde das Marcantes. E no comando, os DJs Brás e Wesley, Brás e Wesley, que agradecem a honrosa presença de cada um de vocês, de cada um de vocês. Isso aqui tá solteiro, isso aqui tá solteira. E joga o bracinho pra cima. E bate, e bate, e bate. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Parabéns, KDP! Parabéns, parceiro Cleitinho do Pará. E bora pra cima, DJ Wesley! Um hino, um hino. Um, dois, três, assim, ó. Começou, chegou! Do povo, começa a posição. Poderoso vai tocar. Oba! Tudo que existe em qualidade de som. Quando negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E vem curtir, vem dançar! Vou curtir o melhor da noite. Mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito. Quem toca? E o comando é do DJ Brás. E o Cleitinho hoje? É só amor. Pode crer. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro. E hoje eu vou! Aniversário do dia também de hoje. Parceiro Rodrigo Rezende, um abraço grandão. Um abraço DJ Brás e Wesley, meu bicho. Vamos pra cima, bora! Ponte das Marcantes. Um poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Quando nego você DJs Brás e Wesley. Só Wesley. Noite, eu só quero dançar. Bora curtir, bora dançar. Já toma ao vivo e não ao vivo. Vou você, melhor da noite. Mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Eu só quero dançar. Venha sentir o calor. E o Cleitinho hoje? É só amor. Xerex, meu seu tatuador oficial. Thales, Thales, Thales. Hoje vou no ouro negro dançar. Bora machucar, vai! Bonde das Marcantes. É o aniversário do KDP aqui, jeitinho assim, ó. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Como, como? Mudou. Aí eu era quê? Eu era infeliz e agora sei o que é. O que é, pai? O que é? O amor. Pode gritar, grita. Não aceito que tu grita forte, vai! Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Um, dois, três, vai assim! Eu não vou te deixar mentir. Amigo Marcelo da sua Fortaleza, é de o Tarcísio Campeão do Tarcísio. Meu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. Sem meus beijos eu sofro demais. Bora pra cima e bora! É verdade! O aniversário do Thales Tatuador tá chegando, viu, gente? O Thales Tato e o bonde das Marcantes vai estar por aqui! Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Ediel. Oba! Sou na galera que agora vai detonar. Bora girar! Vou dar um giro, vou dar um jeito. Olha, meu irmão! No seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no lá no setor, pai! Vai tá tocando no seu setor. Aí de lá! De lá e vendo para a terra finita. Porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Pode crer. Tô escutando um barulho no Guamar. Som da galera com certeza tá pular. Dou um pulo no bairro da queimação. Vejo o Edson e o Diabo, meu irmão. E bora, sacudindo, balançando. Pra cima, Cleitinho do Pará. Vai pra cima, vai. I watch you. I, my name is watch you. MP3. Só pra relembrar assim, ó. Olha o Tchonga. Alô, Tchonga. Jogando no Castanhal. Ele e o JP com a gente das pinturas, viu, JP? Um abraço, Paulo. Bora pra cima, pra cima. Família Vila Mix, parceiro Xerex, o Dogão, o Fabinho, o homem da divulgação, Vives, valeu! DJ Eduardo. Minha Fabinho, Justinho com o Bruno Galasco, viu, Júnior? Lucas Bruninho, Alcinei, alô, Raíl da Osório! Oba! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E um, e dois, e três. Mais uma assim pra machucar, pra machucar. Bora! Que tal, que tal, que tal? Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Gabrielzinho da Pop, Gabriel! Eita, Gabrielzinho, garoto! Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized. Meu parceiro Ian! Minha patroa Jace, sedutora, viu, Jace? Um abraço, minha preta, valeu! Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai. Meu irmão, pelo amor de Deus. Dá puro desejo. Das marcantes. Entrou! Meu parceiro Thiaguinho TDD! Pessoal, o quê? Tá foda, não tá? DJ Braz. Bonde das Marcantes. Puro desejo. DJ Léo e David. Léo e David. Os maninhos das mixagens. E bora que é o bonde! E bora que é o bonde! Fala, parceiro Rui, como é que é, Rui? Pra cima, Rui! Eu aprendi, mas quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira. São Fábio, seu Ginho na moto. Também a Daniele Araribe, Daniele. Pelo me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostro. Vai de novo. Meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Tá foda. DJ Brás, autoridade absoluta nas marcantes. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Bora que bora, que bora, que bora! O tempo passa, não passa? E o tempo passa e a gente... E as coisas de um jeito diferente. Pra curtir, pra dançar, como é que é, Bragança? É impossível. O quê? Que a magia seja a mesma eternamente. Simbora! quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente, fazer planos pra... Confraternização, segunda-feira dos caceteiros, meu irmão. Vai ser bagulho doido, com certeza. E o DJ Brown tá por lá. Apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras. Pode dizer, sim. Pra dizer que eu te amo. Da Rister. Um tremor de bonde, bonde, bonde. Bonde das marcantes. Abração forte, vice-prefeito, doutor Mário Bruno Júnior. Aí, Mário Júnior, abraço você. Um abraço, DJ Braz e Wesley, o bicho. Valeu! O bonde. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Agora, bonde das marcantes. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Fala, parceiro Robertinho, bora pra cima, Robertinho, bora, parceiro, bora! Eu amei, mas não tive. Marinha secou aqui, Bia. Te vira, pai, te vira. Tu começou com a bugutinha até o final. Vou sair por aí, vou gritar que estou livre. Que eu! E não sou mais de ninguém. Abração forte, Bruno Galáctico, lá do Poço Marujada. E aí também o Catu, da Red Blue, viva aí, valeu! Alô! Parceiro Rafael, safadão! Bonde das marcantes, indispensável para que sua noite seja completa. Como no filme, tudo aconteceu. Eu tirei um beijo. Abração forte, uma saída das placas pra gente. E também o Rick do Braya, esporte.com. Um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Me apaixonei. Meu Deus, por que ela passou? Atenção, Catiu, traz uma pra tu aqui, meu irmão. Rapidinho pra mim, vai, rapidinho. A distância. Aí, Catiu! Seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você. Ai, que saudade! Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Olha, eu sou forte pro Guilherme, da Revermar, Edo Genésio. O Motório, a gente ganha o Motoras. Aqui no Chavecos, curtindo de Gebrais. E também o Érico, professor. Valeu, Érico. Mais uma vez. Os brothers. Bora. A distância maltrata. Essa distância me mata. E o parceiro Felipe Bombidô, da Geleira, ajuda o tema. Ele e o Nenê. Aí, Nenê. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E o quê? E dizer a você do meu amor. Por quê? Porque me abandonou. Mil Grau. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo. DJ Joãozinho. DJ Brás. Agora, bonde das marcantes. Sem destino, sozinho já não sei pra onde. mensagem, menino dela, cidade da Boa 8, obrigado. Também tá por aqui hoje, Bragança. Também tá curtindo o DJ Braz, o Wesley, nosso bonde das marcantes, viu, bicho? Valeu. Essa distância. Fabinho Xerex. Alô, Dugão. Família Vila Mix na área. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ser, pode ser, pode ser assim, ó. Bonde das Marcantes. Agora o seu passeio é especial no Bonde das Marcantes. Nossa história. Nossa história. De quê? De amor, eu sei. O bombado João Paulo das pinturas, viu, João Paulo? Valeu! Sem querer, magoei você. Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Meu parceiro Rui! Aí, parceiro Federal, Não pude imaginar. Muito bom rever os amigos de Bragança. Sempre que te pinta por aqui, vem abraçar fortemente o Braz, o Wesley, o Joãozinho, viu, pai? É parceiro Federal, abraço forte você, Federal, viu, bicho? Ele, parceiro Ian, já se sedutou. Um abraço, minha preta. Verdade, minha cara metade. É quem? É você. Leozinho Prime! O Irlan Pinheiro! O Juninho do Gás! Júnior da Grande, viu, Júnior? Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. E o quê? Minha alma gêmea é você. Bora, bora, bora, bora! Se você se for menina. Olha a morfina chegando, Cleitinho! Eu preciso de morfina. Um, dois, três, vai! Pra resistir a dor da tua ausência. DJs Brasil Wesley. Não vou suportar. Tudão, tudão. Faço loucuras por você, menina. Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo. Não vou. Larinho, opa, ó. Pensando em você, assim como as nuvens, meus olhos vão fazer. Se você se for, então vai chover. Bora assim, ó. Preto Sabucaia, abraço você, meu pretinho. Um abraço, DJ Brás, que é até nós. Meu amor, preciso saber. Onde está você, que não tá aqui, pra gente se amar? Eu quero te abraçar, sentir o teu calor. A gente sabe, Cleitinho, aí um pacote de cerveja. Um pacote não, traz dois pacotes de cerveja. Um pro Xerex e também a base de toda a base do Vila Mix, que existe. Viu, pai? Amiginho. Dois pacotes de cerveja aqui na minha esquerda, amiginho. Alô, garçom! Do que vale procurar por ti? Três! Nunca me responde. Três pacotes de cerveja, põe aí aqui! A minha comitiva do Vila Mix, rapidinho, viu, pai? Na esquerda, na esquerda! O que tô vivendo vai me perder em vão. E o quê? A polícia me levou quando você desconfiou. Que trouxe o quê? Que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. Meu parceiro Rex Pitbull e o parceiro Bacurau do Poço do Porto Artesiano, né, bicho? Abraço você. Você desconfiou que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. Não era, não! Não era fixação, foi uma declaração que eu fiz para você. A gente zaga só aqui, ladinho, viu, rapidinho, garçom? Bora pra cima, garçom! Um, dois, três, que tal? Eu me apaixonei, já não posso esconder. Bonde das Marcantes. Sabe sim ou sabe? Que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Diz pra amiga, amiga. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Fala, Cleitinho! Esse homem. E aí, Braz? Alô, garçom, providencia três pacotes aqui. Um pro Dugão, um pro Fabinho e outro pro Xerex. Rapidinho. Alô, Felipe Abidon. Lá do posto da Juruteua. Da geleira Juruteua. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Alô, Galáctico. Ok. São Paulo, seu Pitbull, o Bilu, Pitbull, Bilu! Sua melhor amiga, sou eu, não acredito que isso aconteceu. E aí, Luquinha? Amiga que tentei evitar, não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga, sou eu, não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga que tentei evitar, não quero ouvir suas desculpas. Aí eu! Porque eu amo mesmo o homem. O Flamengo vai ser campeão mundial. Joga tudo pra cima aí, ó. Gabo, gabo. O Bambio dançou. Dançou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Vai, vai, vai, vai. Bonde das Marcantes. Aqui é DJ Brás e DJ Wesley. A gente toca o que você quer ouvir. Pode chorar. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Gente, muita coisa boa pra até 4 da manhã vir aqui hoje. Já, já tem o Ed pra lembrar até o finalzinho, até o finalzinho. Será que vou te esquecer? Ah, eu também vou! Eu vou! O quê? O quê? Vou insistir, não posso viver assim. Tá de estátua, o cara que comanda a tatuagem aqui em Bragança, onde vem, maninho? No ataque, estou mano dizer tudo que eu sinto por você. O DJ Alessandro Duarte. São Paulo das Pinturas, fazendo joga, jogando no Castanhal e joga. Ela está de volta mais uma vez. Manda, manda, os brothers. Os brothers. Brother, brother. Bora levantar-se, bora! Quem é Paixandu? Quem é do Paixandu? Quem é do Paixandu? Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E quem é do meu eu? Faz barulho aí, ó! E quem é do Flamengo? Joga tudo pra cima! Não complique. E o quê? Não sou mais sua. Muito simples. Só fazer. Ó, mais um! Mais um. Bilu Pitbull! Menos você. Sou eu vou viver. Já se sedutora, parceirinha! Yeah. Abraço, parceiro! Mais um. Bora então pra cima, sim, Bragança! O que pensa que eu sou? Quem pensou me libera? Não insista pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Vamos passar o João Paulo das Pinturas, o bombado da cara do ferro e do meu Tchuga! Tchuga! Oba! DJ Brás, autoridade absoluta nas marcantes. Que tal, que tal? Me pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor? Sei que sou sua menina, não sou. Me vendendo pra você. Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor? Sei que sou sua menina, não sou. Me vendendo pra você. Gabrielzinho da Pobre, Gabrielzinho, valeu, Gabrielzinho! Pra viver o seu amor. Rezende, que tá de aniversário hoje, meu Rodrigo. Um abraço a você, garoto, é nóis. Parabéns, menino. Bora curtir, dançar, bora. Abração forte, minha rapaz, do grupo Braga City. O grupo que o DJ Brás faz parte, né, pai? Galera do grupo Braga City, valeu! DJ Brás e Wesley, valeu, menino! Era chegou. Bonde das Marcantes. Aqui tem história de verdade. Banda 007. Então pode. Onde arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos pra gente. Abração fortemente. É parceiro Guilherme da Revemave, Guilherme. Um abraço, parceiro, valeu. Oba! Já imaginei a gente num lugar sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Pode pegar o periquitinho e dançar, bora! Num jardim de amor pra gente cuidar. Aí, Cleitinho! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Pode crer. E se me esquece e some, se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você. Bonde das Marcantes. Mas dormir, vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. E hoje eu tô. Eu tô falando mal de você e eu. Pode crer. O que você nunca soube fazer e eu. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando. Abraço forte, Lucas, o Bruno Redalto Peças, valeu, meu irmão. Valeu, abraço forte, Brás. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. 007. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Boné igual Joãozinho. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Aí ela! Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. Adivinha o quê? E adivinha só. É você do Darleno, aí da Premolage, já está por aqui hoje curtindo nosso DJ Bravo, aí vem, menino. Toda perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda. Arena e Campini com a gente. Abraço forte, Brasil, Wesley, valeu. Perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha. Pode crer, nós, valeu. Roubar. Arena Campini de volta no que vem. 007. Manda 007. Aí, Netinho. Júlio da Caçamba, Matheus Pinheiro, Leozinho Prime, DJ Ilan Pinheiro, Ilan. Paulo Alô, família Nascimento, hoje em peso, valeu! Olha, eu tô sentindo o meu coração acelerar. Olha, é muito louco, não sei explicar. Olha, abração forte! É um calor, um valor. Abração forte também a Hillary com a gente. E também o Thales, o casal Mil Grau. Valeu, Thales, valeu, menino! A minha imaginação. Pega suas coisas e vem morar comigo. Se você quiser, eu me caso contigo. Todo dia eu vou. Antônio Maria, do Supermercado Souza. Também o Francis, da Costa Rica. Valeu, pescados! Valeu, Francis! Tiro tua roupa como sobremesa. Te beijo na boca. Você fica louco pra me amar. Quero ter você no magnífico, super dinâmico. Amor, a força do som. DJ Nando Moreno. Manda zero. Aí, parceiro Betinho! O homem do dinâmico. E você dança assim, ó. Vamos dançar como é que é, meu irmão. Já tem um Wesley pra arrebentar! Naquele dia que ele me viu partindo. Essa marcou, essa marcou. Eu prometi pra você que voltaria. E o garimpo tá formado em Braga City. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha sim! Já tinha decidido ficar rico. E um, e dois, e três, vai! Pra te envolver. Todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you, mate. Vou te dizer: cê é o meu ouro negro. Ao som das marcantes, te amei. Não dá pra esquecer meus beijos. Do teu lado não me falta nada. Cê é o meu ouro negro. Ao som das marcantes, te amei. Boa, papai. Isso. São as principais rolando aqui no aniversário do KDP do Gleitinho do Pará. Naquele dia que eu me vi partindo. Olha o bonde, olha o bonde, olha o bonde, olha o bonde. Eu prometi pra você que voltaria. Bonde, bom, bonde, bonde das marcantes. Eu fui buscar meus sonhos no lugar e vou. Também já tinha sim, pai, tinha. Já tinha decidido ficar rico. Fala, Rômulo, parceiro Rômulo. Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you, mate, vou te dizer. Cê é o meu ouro negro. Ao som dos marcantes, te amei. Não dá pra esquecer meus beijos. Chucar, então bora! Assim que é no bonde, meu irmão! A lua inteira agora é o manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Bora pra cima, bora pra cima, bora! Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Bora, cadê mesmo? Bora pra cima dançar, meu irmão, como é que é? Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Cheiro verde. começo e fim. Só não consigo entender. Já já tem o Wesley! Você se foi assim, sem motivos e sem razão. Acho que foi fantasia ou armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. E agora, e agora, e agora, e agora sim, papai! Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Sobe esse fogo agora! Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Falar de amor, bora dançar, então assim dançando, bora ver. Pra se falar de amor, tem que coisa. Eita! Eu já vivi o amor e posso falar. Falar o quê? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro. E aí, você? Você feriu meu senhor. Mentiu, me usou e não quer mais. Bonde das Marcantes. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Encontra quem? Outro amor. O outro amor, o outro. Outro amor. Já já tem muita pressão, bonitinho, Wesley, já já! Cadê você, Wesley? Cadê você, Wesley? Bora pra cima e bora pra cima! Você não deu valor no amor que ofereci a você. E o coração? O meu coração chorou. Juninho da Moto, Juninho! Um abraço forte de Tim Braz, Wesley! Cadê Peijãozinho? Valeu! Mas louco e lindo romance que já existir. Aí você assim, ó. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Aí você assim. Você me perdeu. Meu parceiro bombado da cara do Fé, bombado! Não deu valor. E um playboy, valeu! Mil Grau. Vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu o playboy, perdeu o playboy, perdeu o playboy. Perdeu um grande amor. E essa aqui também marcou, sente o clima aí, ó. Uma noite diferenciada, Cleitinho, hoje pra você. Já já pressão com Wesley. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Aí. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Meu parceiro tá de estátua e companhia. Todo meu mundo vira mix aqui, Lodinho, valeu. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. E o torção, Cleitinho. É nóis. Desgraçado. Onde você tá? Onde você está? Não vou aguentar o trás da sua. E hoje eu? Hoje eu vou sair pra me divertir. Dançar essa canção comigo. Quem toca em Bragança hoje? Toca DJ Brás, detona pra valer. Vai faz essa galera. DJ Bra! Noite. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Então vem logo, vem. Vem logo me amar. Não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar DJ Brás. Pra que eu possa te esquecer. DJ Brás, o consagrado. Cansei de te esperar. Sozinha, triste nesta solidão. Não posso suportar. Com você eu quero estar. Meu parceiro federal, ei, federal de assado. Vem logo me amar. Não posso esperar. Já cansei disso tudo. Vamos dançar, bora! Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. O Diet. Bonde das Marcantes. Você pode acreditar. Já, já, tem o Ed, já, já! Quando a galera se faz, você balançar, você se soltar, com o som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edielson, o som da galera ditando o povão. Oh, oh. Dararara. É príncipe negro, melhor som. Dararara. Príncipe negro. Mas eu tava tomando uma cerveja ali com o meu parceiro Bruno Galáctico. Falei, Bruno, já vão tocar. Ele falou, não vai não, deixa o braço que ele tá arrebentando. Tô viajando na sequência. Bora, Galáctico! Banda Safira. Mais uma gira assim, você dançar. Pop som vai tocar seu coração. Família Vila Mix, Xerex, família das divulgações, família das mídias aqui em Bragança, é nosso parceiro, alô Cleitinho! Um, dois, três, vai! Fala Bilu Bitibu, aí galera do Bitu! Bonde das Marcantes. Uma batida quente, cheia de muita emoção. Aí é tudão! Tudo que eu queria agora ouvir você tocar. Para curtir dessa hora. Pop, som, arrasta, povo, eu sei que é do Pará. Ah, e é nele? Nele que eu passa a mão pro DJ Wesley, viu, gente? Pra arrebentar as principais aqui em Bragança. No aniversário do KDP, esse bacana, bora. Essa e mais uma. Aí, chuchu. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Bonde das Marcantes. Meu Deus. Som. Beleza. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. ninguém. E um cara simples como eu, ela com certeza vai. É o aniversário do KDP hoje, meu irmão. 24 anos do Cleitinho. Quantos anos nele? 24. Só de Bragança. Olha, Cleitinho. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega zique e lambada. Vamos, Braga, essa bola, dessa bola! Meu amor, venha pra cá. Deixa! Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de... Rafael Safadão e o Bionai. Olha, Rafael. Meu amor, venha pra cá. Deixa. Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. A emoção do meu pé. Oba! Toda vez que eu escuto sim. Olha aí, Galáctico. Conhecer a verdade. Eu sou. Não dá pro cara tocar assim. Você, do jeito todo carinho. Aposta, Wesley! Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. De quem é de eu? Sou e de Nelson. Vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Eu sou Gabriel, sou vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. Um show de som vai começar.